Puta lá. Cadê a besta? Vem pra que? Raz, dois, três, e um. Em casa logo já ele gosta. Thank you.